Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o diminutivo de boné é bonezinho. O diminutivo de álbum é álbumzinho. Então, qual o diminutivo de México? Fica aí pra vocês, manda e-mail. Por favor, me respondam. Aqui a Ro, é melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Eita, boa, hein? Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e no soy a maricón, viva México, cabrón. Olha aí. Muito bom. Brujeria. Meu nome é Vinícius Hidalgo e yo lo conozco, senhor. Ah, bem sério. Acabou de roubar a entrada do Raul. Aqui é a Grok e são demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Eita, caralho! Revolucionário do caralho! Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos, né, com os nossos sombreiros aqui e com os nossos bigodes, inclusive a Grok, para falar sobre Revolução Mexicana. É um tema muito maneiro, um tema gigantesco, então o programa vai ser longo, se preparem, sentem aí, peguem a pipoca. É um programa muito foda, sobre uma revolução muito importante, uma das mais importantes aí do século passado, né, do início do século passado e tal, que tem muita gente que diz, pô, a Primeira Guerra Mundial estreou, né, os tipos de coisa de batalha, o cara, não, mano, antes disso já tava rolando merda pra cacete em muito lugar aí. E é uma revolução que reflete também no Brasil até hoje, né? Com muitas coisas indiretas e tal, relação dos Estados Unidos com a América Central e a América do Sul, né? Que eles mantêm também até hoje. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê! Galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da Galera, Wildeira. Hora do show! Ei, 13! Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa aí, de invenções bizarras aí, né, cara? Aquelas invenções maravilhosas. Eu gostei muito do... Tava fazendo a capa aí do... Da porra do óculos. O óculos com funil, tá ligado? Pra você não errar o colírio quando for pingar. E eu, caramba, velho. Eu vi a foto, eu, puta, dá pra fazer tanto meme disso aqui, tá ligado? Tipo, botar no potinho que tem lá, botar ácido, tá ligado? Eu, quando vejo um poste merda, tá ligado? Aí estou pingando ácido do meu olho, viu? Com óculos de funil. Ai, cara. E aquele chapéu com cabelo era tão bom também. O maluco com bigode preto e o cabelo castanho. É, bigode preto, aí você via aqui a costeleta do cabelo branco e o cabelo louro, tá ligado? Que porra é? Ai, cara, maravilhoso. Melhores invenções. É. Bom, vamos começar aqui. Eu vou ler o e-mail do Luiz Jovino. E aí ele começa o seguinte: Olá, galera do Alguma Coisa Cast. Eu sou o Luiz Jovino, ouço a CC desde o ano passado. Nem preciso dizer que amei e continuo ouvindo. Gosto muito por vocês falarem dos mais variados temas. Obrigado. Os mais marcantes pra mim são os 142 sobre vizinhos. Afinal, quem tem aquele vizinho que não vai com a nossa cara ou gosta de problematizar por nada? O 145, o que é normal, foi um cast que realmente me fez refletir. Afinal, o que é normal para mim talvez não seja para outra pessoa e vice-versa. E 171, sobre sexualidade. Esse foi ótimo, quebrador de tabus. 147, festa de família. Esse foi memorável, principalmente sobre o tio Assassin's Creed da Kelly. Esse episódio é muito bom. Bem, antes de finalizar este e-mail, nada mais justo que dar os parabéns pelo bom trabalho de vocês que fazem a cada edição. Um forte abraço. Cara, Luiz, valeu, obrigado pelo e-mail e manda mais. Vamos nessa. É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado por ouvir a gente aí. Continua ouvindo. Fala pros amiguinhos aí. E tamo junto, cara. Valeu pelo e-mail. Muito bem, falar aqui da promoção Paráxene agora, hein, Wildeiro? Olha aí. Então é o seguinte, né? A promoção tava lá pra quem mandasse áudio gritando... Gritando o quê, Wild? Vai, Paráxene! Ao vivo, bicho. Ô, louco. Essa fera aí. Essa fera aí, meu. É, Ai, cara, então é o seguinte, a gente recebeu aqui os gritos da galera. Vocês vão ouvir aqui, prestem atenção, anotem os nomes, porque depois vai ter uma votação. Então é o seguinte, esse primeiro que vocês vão ouvir é do Wagner. Vai, Paráxene! Esse segundo que vocês vão ouvir agora é do Natanael. Vai, Paráxene! Esse terceiro que vocês vão ouvir agora é do Mancha Negra. Vai, Paráxene! E esse quarto que vocês vão ouvir agora é da Tamires. Vai, Paráxene! Então, cara, esses quatro estão participando com esses quatro gritos. Quem quiser, volta de novo, ouve de novo e tal. Aqui no post vai ter um link para um formulário do Google, onde vocês vão entrar lá e vão votar. Pode votar quantas vezes vocês acharem legal, quantas vezes quiser, com quantos e-mails quiser. Avisa pros amigos, avisa pra família, fala pra todo mundo votar. No final dessa semana, no próximo ACC, quem tiver mais votos vai ganhar. E como família ACC é zica da balada, a gente mudou os prêmios, né? Então não vai ser só a caneca, né, Wilde? O que, que vai ser agora? Agora nós temos prêmios incríveis. Antes era só a caneca do Pará. Tinha aquela caneca foda com o lodo. O lodo, porque é uma caneca do foda. Pará. Tava com o lodo de Esparta. É o meu trabalho. Eu trabalho com lodo biológico e tu troca. É, com o logo do Paráxene na caneca. Aí agora, além da caneca, a gente vai ter a caneca do Game of Thrones. Também lá tem uma arte foda do Game of Thrones. Vai também ter a camisa do ACC, né, a nossa camisa com aquela estampa maravilhosa, a logomarca. É, aí do tamanho P ou G, né, Febrini? É, nós temos dois tamanhos aqui, o tamanho P ou o tamanho G, né? Quem ganhar vai levar uma das duas. Beleza. E um livro. Eita, o livro aí. O livro não sei qual é. Não, mas vou te falar, hein? O pack, vai levar o pack, maluco. As duas canecas, a camisa e o livro. Aí sim, hein? Então, meu bem, a galera votar. Quem quiser, muita coisa pra ganhar, meu irmão. O cara não vai ter nem vazão suficiente pra usar tanta caneca que vai ganhar. Vai tomar duas canecas de uma vez só, um em cada mão. É, o cara vai ter que encher. Tipo, o cara vai tomar um copo d'água, tá ligado? Uma caneca d'água e enche metade em uma e metade na outra, tá ligado? E aí, quando for beber na caneca do Parax, a gente tem que beber água gritando, tá ligado? E quando for beber na caneca do Game of Thrones, tem que achar alguém pra matar. Tem que beber uma facada em alguém. Tá ligado? Se for possível num casamento, alguma coisa assim, tá ligado? Vou deixar marcando. É, cara, muito bom. Então, gente, é o seguinte, aqui no ACC a gente sempre faz as coisas pelos ouvintes, né? Pros ouvintes e tal. Essa promoção também foi pelos ouvintes e pros ouvintes. Pouquíssimas pessoas participaram, então, infelizmente, o mês do livro que ia ter no ACC, que ia dar mais de 30 livros aí, o caralho, vai ser cancelado, não vai ter mês do livro esse ano. Espero que vocês participem cada vez mais para que não tenha mais esse tipo de castigo, entre aspas, né? Eu cresci numa família onde tinha esse tipo de castigo e por isso que eu faço isso sempre na minha vida, em todos os meus projetos. Quem ouve o ACC há muito tempo já me conhece. Ou quem é meu amigo, como o Wilde aqui, sabe que eu sou assim até na minha vida pessoal, com qualquer pessoa, tá ligado? Então, vai ser isso aí. E lógico, para as pessoas que participaram, vai ter esse prêmio foda, grande pra caralho, pro vencedor. E os outros três, pode esperar, porque eu, Febrini, vou dar alguma coisa pra vocês pessoalmente como um presente de honra, tá ligado? Porque vocês participaram. Olha aí, hein? Olha aí. Então, o primeiro, quem diria? O plot twist. Então, o primeiro que ganhar vai levar esse pack. E os outros três, ao longo do ano aí, quando eu puder dar, eu vou dar um presente pra cada um aí, pela honra da participação. E espero que ano que vem, né? Daqui 7 meses, quando tiver outras promoções, se tiver, espero que muita gente participe, né, cara? Então é o seguinte, ó. Diga, Wilde. Ó, rapidão. A galera tá foda, velho. A galera vai ganhar negócio. Era gravar um áudio, velho, gritando. Cara, o áudio que eu gravei, vê só, eu gravei várias vezes. Eu vou contar isso aqui. É bom falar. Eu gravei várias vezes o áudio. O primeiro que eu mandei, eu tava dirigindo. Aí eu parei em qualquer lugar e soltei um gritão, tá ligado? Até o Febrinho depois me respondeu, ó, tá uma bosta. Isso aí. Não vai prestar, não. Aí grava outro, tá ligado? Beleza, eu vim pra casa. Aí gravei, aí tá uma merda, gravei, aí deu certo, né? Sim. Mas, tipo, era pra ter esse, pra ter o exemplo e tal pra vocês. Mas, cara, eu tava lá na rua e, não, eu vou mandar e tal, porque tem que gravar e a galera vai ganhar. Eu não ganhei nada. Exato, né? Eu caralho. Eu só perdi porcentagem de garganta, tá ligado? Ou seja, quando eu tiver lá no meu fim da vida, tipo uns 47 anos, eu já vou estar sem voz, tá ligado? E aí, valeu de quê? E os caras, vocês estão ganhando mesmo o prêmio. Tem que participar, gente. Tem que participar. Sim, mesmo. Sim, né, cara? Exato. Porque, ó, o ACC, cara, cada dia que passa, ele tem mais downloads. Porque a galera vai ouvindo, vem de outros podcasts, amigo fala pra amigo, não sei o quê. E quanto mais downloads a gente vai tendo, tava até falando isso pro Yuri hoje, menos participação de vocês a gente tá recebendo, não tô entendendo nada. Não faz sentido, tá ligado? Impensamente proporcional, tá ligado? Cara, e tipo, não é pra ter vergonha disso, tem que participar, velho. Sim. Participar, é foda. É pra ter vergonha de não participar e de tomar entre aspas, castigo desse. Que, porra, o mês do livro, a gente já fez aqui, mês da HQ, o cacete, né? Agora em julho ia ter encontro ACC. E, meu, no último encontro ACC foram, acho que 32 livros, né, Wilde? Que a gente levou pra galera, distribuiu pra todo mundo, né? Foi livro demais, velho. Sim, então, tipo, agora em julho mesmo, eu não tenho tesão nenhum de fazer encontro ACC. Se vocês quiserem fazer, a galera, os ouvintes, ou alguma coisa que a Esther quiser fazer, a Kel, a Grok, o Raul, que estão aqui em Sampa e manjam dos eventos, tudo bem, mas eu não tenho tesão nenhum de ir, tá ligado? Isso não vai mudar nada na relação aqui do podcast, a gente vai continuar produzindo com o mesmo amor, com a mesma pesquisa, com a mesma qualidade, sempre correndo atrás, mas infelizmente, esse tipo de coisa de vocês não participarem, cara, vai minando o tesão de fazer promoção, né? Por exemplo, o Patreon do ACC. Patreon do ACC, cara, a gente tinha 300 pau por mês pra comprar os bagulhos. Então todo mundo andava com fone foda, aquela coisa e tal. E agora o Patreon do ACC não tá dando nem 80 conto. Esse fone que a gente usa, o Microsoft, acho que ele é uns 160, 170 pau. Quer dizer, se quebrar o fone de alguém agora, a pessoa tem que ficar 2 meses, quiçá 3, esperando pra poder, né, pegar o outro fone. Tipo, o meu fone quebrou, eu tive que pegar o da Kellene pra poder gravar isso aqui, continuar o projeto. E agora nós temos que esperar 2 meses pra poder comprar o da Kel. E nesse meio tempo ela tem que ficar sem gravar. E aí tem o TPM também, como é que faz? Então, esse tipo de relação que a gente tem aqui, Patreon, promoção, caramba, é pra gente ficar cada vez mais perto e continuar com a qualidade, continuar do jeito que é, né, cara? É aquela famosa frase que eu gosto muito, né? As coisas, às vezes, precisam mudar a fim de que continuem as mesmas, né? Então tem que mudar um pouquinho, tem que ter mais interatividade de vocês pra que continue a mesma coisa, né? Senão vocês vão perder promoção, vão perder coisa pra caralho e daqui a pouco a gente volta com fone de copinho de Danone. E eu quero ver. Deixou na lata, tá ligado? É, né? Aí depois vai ficar, não, porque não sei o quê e tal. Porra, gente, né? vamos ajudar, tá ligado? E aí, então, é o seguinte, esses 4 nomes que participaram, o Wagner, o Natanael, o Mancha Negra e a Tamires, vão estar aqui embaixo num link de um formulário do Google. Entrem nesse link, cliquem à vontade. Esse link também vai estar no Twitter do ACC e na página do Facebook. Cliquem lá, votem pra caramba, espalhem pra galera, espalhem na escola, pros amigos, pra família, votem vocês mesmos igual maluco. Quem tiver mais voto vai levar essa parada. E lembrando que toda essa promoção do Parax, esse monte de coisa, toda essa delícia, tá sendo patrocinada pela loja Cowboy Nerd Store, que é a loja da Camila, minha amiga, né? Que eu falei já aqui nos programas passados. Então, meu, aí no post vai ter o telefone do WhatsApp dela. Então liguem lá, conversem com ela, comprem as paradas da Cowboy Nerd Store, porque é uma loja que tá começando, precisa de cliente, precisa de grana, e é uma loja que tem umas paradas muito de, tipo, com uma qualidade foda e um preço acessível. Tipo, essas canecas mesmo que ela vende, ela cobra 25 conto, mano. Isso é muito barato pra quem entra em site tipo Jovem Nerd e outros sites que você paga 70 pau numa caneca, fora o frete. Pois é. Pagar 20 conto na caneca, beleza, né? Tem gente que fala, ai, mas a qualidade do Jovem Nerd é foda. Ué, cara, caiu no chão, quebrou. Eu já comprei uma, caiu no chão, quebrou. Qualquer caneca que cai no chão, não tem essa de qualidade. Se é de porcelana, não tem essa, não. Vai essa, quebrar. Cara. Se for de ferro, tudo bem. Mas caneca de titânio, ou sei lá, uma cerâmica supercondutora, que vai, sei lá, cair e flutuar. Vai voltar pra sua mão. De grafeno, né? Pois é. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Quem não participou, tome isso como uma lição. Tome esse, entre aspas, castigo que eu tô brincando aí como uma lição. Isso aí é um aprendizado pra vida, né? E agora eu queria falar de um artista muito foda, que é o Arthur Fujita, cara. Que ele tá fazendo uma HQ online chamada De Volta à Solênia. Vai ter link aí no post também. Acessem lá, cara. Leiam a HQ. É muito maneiro. E os desenhos dessa HQ, cara, é muito bonitinho. Muito bonitinho. O texto é maravilhoso, né? O roteiro tá muito bom. E os desenhos são muito bonitos, né, cara? Caramba, velho. Eu tava vendo e, putz, velho, realmente é muito legal, velho, a arte e tal. E, porra, e esses dias eu tava, teve a Comic Con Experience Tour, sei lá, aqui em Pernambuco, tá, em Recife, uhum. E eu vi muita gente, assim, independente tal, e é engraçado como tem vários estilos diferentes, tá ligado? Não se prende, não acho que desenho é só, sei lá, HQ ou mangá, tá ligado? Sim. É, tem vários estilos, e é muito foda, eu tava vendo aqui, velho, De Volta à Solenia? Solenia? Como é que lê essa porra? Solenia. Assim, o HQ do Fujita. E, cara, a arte é muito legal, velho. É muito legal, tem esse tracinho assim, o estilo do desenho é muito bom, velho. Sim, gostei. Cara. E o texto também é muito divertido, cara. Tem um comecinho lá, que é o do Naldo lá, né? Ei, Naldo, por que, que você quer ser rei? Porque o meu nome vai ficar Reinaldo. Tipo, mano, isso é muito bom. Boa. E, cara, dá pra todo mundo ler, tá ligado? De pequeno a adulto. Um HQzinha dessa, velho, é muito boa pra deixar, tipo, o filho, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que ouve, assim, tem filho pequeno e tal. Uhum. E, ó, apresentar pra ele ler, tá ligado? Isso é massa pra o cara começar a pegar o gosto da leitura, tá ligado? Exato, sem violência, sem palavrão, né? Uma historinha com começo, sim, meio e fim, uma liçãozinha ali. É maneiro. E outra, a produção final do Arthur Fujita aí, de todo o processo da HQ, tá muito foda, cara. Essa HQ não perde pra nenhuma dessas que você vê aí de Maurício de Souza, não. Tá do caralho, isso aí podia muito bem estar num físico, né? Aham, com certeza, velho. Então é isso, gente. Cliquem aí, votem na promoção do Paráxine, ajudem o pessoal a ganhar aí, quem você quiser, quem você achou o grito mais legal. E entrem aí e acessem lá a HQ do Arthur Fujita, porque, meu, é muito maneiro, sempre gosto de prestigiar artista nacional. E tamo junto, né? Vamos agora, Wildeira, pra nossa Revolução Mexicana? Arriba! Vamos começar falando aqui da Revolução Mexicana, né? Falando por que aconteceu isso, né? Como que tava o México nessa época, né? A gente começa aí com o governo do Porfírio Dias, o famoso Porfiriato, né? Só pra dar aquele background. Hoje a gente vai falar de muitos nomes, né? Essa é uma revolução que tem muitos nomes. Como foi o programa lá sobre o Rio Grande do Sul que a gente fez, né? Dos farrapos, né? Então aqui tem muitos nomes importantes. Porfírio Dias é o primeiro que a gente vai citar. E que esse cara, ele era um ditador, mas ao mesmo tempo ele é um... A grande maioria das pessoas aqui são os vidas casaca do caralho, né? É o cara que chega com uma posição, daqui a pouco tem outra, né? O Porfírio Dias, antes de ser um ditador, ele era liberal. Acredita nisso, bicho? Antes de se tornar presidente o caralho, ele era um militar, né? E quando ele era um molecão, lá pra... General do exército ele era. É, então. Quando ele era moleque, um pouco depois da adolescência dele, ele lutou numa guerra pelo México sendo liberal. Quem diria, hein? É que é a chamada ditador, Guerra, né? Da Reforma, ou Guerra dos Três Anos que ele lutou. Exato, né, cara? E lá ele era mó, pô, México é isso aí, vamos dar terra pra todo mundo, não sei o quê. Aí daqui a pouco o cara assumiu, opa, esquece tudo que eu falei. É que ele era o grande cara que não sabia brincar, né? Porque ele tava nessa de exército, e aí ele foi começar a tentar a presidência. Tentou uma, não conseguiu. Tentou duas, não conseguiu. Ele falou, foda-se, vou dar um golpe. Caguei foda, vou entrar nessa porra assim. Ele deu golpe justamente no imperador chamado Maximiliano, o Maximiliano uhum. I, em 1867. Sim. Só que ele deu golpe... 76. Não, não, foi em 67 o golpe, só que ele foi virar presidente de fato em 76. Isso, uhum. Isso. Não, e o governo dele teve o quê? 30 anos, uma porra assim, né? 30 anos. 34. Caralho, é muito tempo, cara. Ele foi reeleito 7 vezes. Nossa. É tipo, é muito aqui, bosta. Aquele eleito golpista, né? Sabe como é que é, né? É foi de eleição fraudada. O cara, o voto dele varia, né? Por 2 milhões, sei lá. Ele, os primeiros anos, trouxe progresso pro México. Teve anos de estabilidade política, econômica e até um pouco de modernização, que no México ainda tinha muita... tinha muitos lugares do México que era meio feudal ainda na época. Então, o foda do governo do Porfírio Dias foi que teve realmente isso que você tá falando, só que foi quase uma coisa de escravo, né, mano? Tipo, essa evolução monstruosa foi em cima do povo pobre, só né? Só pra quem era rico. Então, só pra quem era rico. Quem era rico se beneficiou. O resto ficava na bosta. Sim, isso, porque isso. O México, ele é predominantemente rural, né? Então... Ele explorou pra caramba os camponeses da época, assim, trouxe um pouco de progresso, estabilidade até trouxe, né? Mas trouxe muito. O povo rural tava. Mas então, era pra uma parcela, né? Só. É pra uma parcela. A parcela não usava toda essa tecnologia aí. Os fazendeiros ficaram muito ricos nessa época, mas e aquela coisa, né? O cara ficou 34 anos, vai chegando a época, vai desgastando, e o povo vai começando a se revoltar, né? Uhum. Porfírio Dias, pra você pensar assim, pra simplificar, é o político, o ditador padrão, tá ligado? É. E o cara que tá lá faz umas coisas que realmente, pra uma galera assim que tá perto, é boa. A galera que que tem dinheiro já... ficou melhor ainda, tá ligado? E é aquele a famosa frase do no tempo da ditadura era muito melhor, não tinha crime, tava todo mundo com medo, não sei o quê, mas não sabe que lá atrás os caras tão tudo fodido, a galera fazendeiro, indígena, não sei o quê, porque tava perdendo terra. E tava acontecendo tudo... é realmente o que um ditador faz. O Brasil mesmo teve muito disso, tá ligado? Sim, sim. E o cara, ele era um chupa-saco, um lambi-saco do caralho dos Estados Unidos. Porque era aquela coisa... Estados Unidos traz progresso pra gente, traz tecnologia que só a elite aqui consegue usar. E a gente... dá praticamente para eles ali recurso mineral, vegetal do nosso país e leva, tá ligado? Isso aí é uma coisa importante que a Jéssica falou, que a partir daqui, mano, todos chuparam o saco dos Estados Unidos. É uma coisa foda, tipo, abrir o capital estrangeiro, mas aumentou a estabilidade econômica, mas o pessoal tá lá no cu porque as terras dele é tudo pega, tá ligado? O pessoal perdendo terra e os donos estrangeiros de agropecuária, né, de indústria, pegavam todas essas terras e falavam, foda-se, a terra agora é nossa. Só não foram chupados pelo Huerta, né, porque nego odiava ele, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Cara, a metáfora, rapidão, a metáfora pra isso, velho, é da galinha que vive no quintal e ama o dono porque joga milho pra ela, tá ligado? Mesma coisa, todo mundo no quintal lá, era tudo quintal dos Estados Unidos, e aí eles vinham jogando milho e todo mundo, nossa, os Estados Unidos é tão foda. Mas o México já tinha todo um passado ali de luta contra o expansionismo dos Estados Unidos, né, cara? De tipo, porque, assim, falando pros ouvintes, pra quem não sabe e tal... Mas, assim, o México, gente, já foi muito maior do que ele é hoje em dia. E porque os Estados Unidos já, tipo, comeu metade, assim, do México. Todos aqueles nomes, por que que você acha? San Francisco, tá ligado? Tipo, Los Angeles, isso não é nome de americano, não, galera. Aquilo tudo era... Os Estados Unidos saqueou, tomou um monte de território do México pra depois fazer muralha, né? O cara vai entrar, a hipocrisia do caralho, né? Pra explicar bem pro pessoal, Novo México, Texas, grande parte do sul dos Estados Unidos era tudo do México, claro. E aí ele já vinha com esse background, e aí chega, aí você pensa, já tinha esse histórico, e como qualquer país da América Latina já tem uma série de histórias de lutando contra colonialismos e coisas do tipo, tá ligado? E aí vem um cara, consegue ficar, mano, mais de 30 anos no poder, lambendo o saco dos Estados Unidos, desapropriando indígena, camponês, com a lei lá de desamortização de terras, né? Que era basicamente chegar e falar assim, eu acho que essa terra que é improdutiva, lê-se camponeses indígenas estão morando nela, então eu vou arrancar e vou dar para uns fazendeiros aqui e tal... Se fode aí. E se qualquer coisa sumir aqui na minha fazenda e tal, a gente vai enforcar qualquer camponês que a gente pegar pela frente aqui pra fazer de exemplo e mandar o recado, sabe? E essa lambeção de... Todo mundo essa ficar quietinho. Essa lambeção de saco é, de militares no poder com os Estados Unidos é uma coisa que foi se repetir décadas depois aqui no Brasil. É, mas a gente não pode culpar também só quem lambe. A gente tem que culpar também quem tem um saco muito bom pra ser lambido. Porque os Estados Unidos, Estados Unidos, cara, injetava dinheiro no México pra caralho. Muito, muita grana, tudo, sabe? O desenvolvimento que aconteceu no México nessa época que a gente tá falando, gente, ali, vamos pôr aqui um número redondo, 1900, né? A Revolução Mexicana vai começar em 1910, mas aqui é o background que a gente tá passando pra vocês. Ali, o México já tava num desenvolvimento desenfreado, louco, tipo uma Dubai, sabe? Você olha um lugar que é só pobreza, mas aí tem uma puta cidade que parece de 2020, assim, no meio do lugar. Você fala, caralho, que porra é essa? Que é um deserto? Foi bem isso no México. Só que 80%... Zona Sul de São Paulo, é assim. É, né? Só que 80% do salário da galera, mano, era de plantio. Era nego que se fodia na lavoura, tá ligado? Porque aqui, a gente, pra quem ouviu o cast de Lampião, era uma realidade muito parecida com aquela do Lampião. Porque era aquela galera que tinha que plantar pra sobreviver, o México é grande, então tinha muita terra pra todo lado. Exatamente, muito rural. E essa questão do Porfírio Dias fazer uma reforma agrária aos avessos, né? Que reforma agrária seria você pegar aquela terra ali que não tá servindo pra porra nenhuma e dar pra galera que precisa, o que tá morrendo de fome, etc. Ele pegou aquelas terras que já estavam ali, às vezes até em uso, né? São os famosos erridos, né? Que são as terras que vieram dos maias, tem toda uma história muito legal sobre isso. E tirava da galera e falava assim, não, isso aqui agora é do governo. Quando não tirava, cobrava taxa e cobrava imposto tão grande que era como se a galera estivesse realmente trabalhando pro governo. Sobrava só o que comer, e pra fazendeiro também, né? Exatamente. Pra grandes fazendeiros, porque porque você pensa, como que um cara fica 30 anos no poder? Gente, ele tinha o apoio da elite agrária. Então, os grandes fazendeiros, que tinha terra pra caralho, os fudidão e tal, tudo sustentava esse governo golpista deles, do Porfírio Dias, porque eles estavam ganhando com isso, tá ligado? Não, vamos manter esse cara no governo, porque ele tá, tipo, mantendo nossos quilômetros e quilômetros de terra aqui, nós somos a elite agrária e a gente vai lucrar com o povo se fudendo, sabe? E esse cara ajuda a gente. Então, ele tinha esse apoio da elite, né? Sim, totalmente, né, cara? E na época, andar lado a lado com a elite ruralista, né, era garantia de poder. Você vê que na a época, história... Até hoje, época? Pela verdade, né? Até hoje, né? Até hoje você vê hoje em dia os caras, empresa atacando agricultor aqui no Nordeste. A coisa tá acontecendo hoje. Mas na época era mais ainda. Você sabe onde acontece muito isso? Vai chocar muita gente, cara, na música. Até hoje, cara, por que aqui no Brasil, cantor sertanejo muitas vezes sai do nada e vira um demônio? Porque tem uma caralhada de empresário rico pra cacete desse tipo de trampo, né, do ramo rural, que injeta dinheiro nesses malucos, que meio que banca, tá ligado? Então tem muito carinha... Pra dar aquela lavagenzinha de dinheiro, aquela isençãozinha de imposto. Tudo, e levantar o maluco, né? Porque é o estilo, tem toda a relação com a história, né? Esse estilo musical do sertanejo e tal. Isso acontece muito aqui no Brasil, tem uma caralhada de denúncia. Já passou até na Jovem Pan um episódio muito foda lá no site sobre isso. E, cara, é de torcer o nariz. Que você fala assim, porra, o bagulho tá acontecendo aqui, agora, 2017, na nossa cara, e a gente não tá vendo, né? Esse bagulho de desapropriar terra e de rural indígena morrendo, camponês morrendo. Gente, parece familiar pra vocês? Né? A gente tá no Brasil, tá ligado? Esses dias fez 10 anos lá que a freira lá, que lutava pelas terras, a Dorothy, isso, ela mesma. Que morreu lá no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata a galera do ativismo ambiental, que mais mata indígena, gente, pra pegar terra, grandes fazendeiros. Isso aqui, gente, Latinoamérica é isso, gente. É pessoas lutando pra ter uma terra que elas não deviam lutar pra ter, sabe? Sim. É isso. Quer dizer, o tal de cabelo vermelho? Sim. E de grande nariz? Sim, sim. E que faz? Sim, sim, sim. Eu não o conheço, senhor. Isso é uma questão que tem até hoje. O Gro acabou de falar, negócio rural e etc. O nego desmata muito e tal. Que traz uma questão pra gente importante que a gente muitas vezes esquece. Que é o quê? A alimentação. A comida, né? A comida é sempre muito importante. Hoje é muito fácil ir na geladeira, abrir, tem leite, tem queijo, tem presunto, tem carne, tem a porra toda, tem ovos. É muito bonito, né? Você vai no mercado, compra. Mas isso tem que vir de algum lugar. E hoje, em 2017, isso é um problema foda de logística, de tratamento de solo, cacete, consome muito recurso. Imagina em 1910, mano. Essa questão da comida era uma questão muito foda. E o México tava crescendo pra cacete. É aquele negócio, as coisas têm que ser meio que num ritmo natural, né? Entre aspas, né? Se você começa a fazer alguma coisa muito acelerada, vai dar alguma merda lá na frente. É tipo o cara que toma anabolizante, tá ligado? O outro cara treina direitinho, ele vai demorar 20 anos pra ficar forte. O cara que toma anabolizante, ele demora 2 meses. Só que ele tem um monte de efeito colateral, um monte de bosta, e pode ser que daqui 20 anos ele nem esteja mais aqui. O que aconteceu com o México foi isso, foi um puta anabolizante dado pelo Porfiriato, que foi o governo do Porfírio Dias, que a gente tá falando aqui, com as verbas dos Estados Unidos em cima do povo, né, cara? Porque, porra, se 80% do povo trabalha em horta e o cacete, né? O que que tinha mais? Por que que o México era tão desenvolvido? Como assim, né? Por quê? Porque a galera tava só lá no rural, então só 20%... Tinha alguém perdendo, né? Exatamente, né? Se você tem só 20% usufruindo de um país desenvolvido pra caramba, tem alguma coisa errada, né? Talvez ele não seja tão desenvolvido assim, né? Exato. É. Com todo esse background que a gente falou, eu acho que você tem aí todos os ingredientes pra começar uma revolução, né? que é o povo é a maioria se fudendo, né? E você tem um motivo pra isso e um regime ditatorial lá que você quer derrubar, né? Um regime ditatorial que só tá governando pra rico, né? Que é, né? Ditaduras. É normal, né? Padrão, é. Como eu disse, é o padrão. Ditadura é padrão. Ditadura governando pra rico é redundância, né? Exato. E aí você nesse contexto que começa a surgir alguns nomes da revolução aí, né? Um dos primeiros nomes importantes, né? Porque se a gente for falar tudo aqui, não dá. Fudeu, né? É um cast só falando o nome. É 2 horas falando o nome. Que é o Francisco Madero, cara. Que ele tem um passado aí. Ele não é um cara ruralzão, camponês e tal. Ele é um cara que veio de uma família rica, mas ele era fazendeiro, tinha... na verdade, né? Ele era um dos filhos da puta, só que como ele vem com uma ideia diferente, a galera não foca muito nisso. Isso, é. Ele era rico e tal, ele fazia parte dessa elite, mas ele tinha ali uma consciência, uma vontade de mudança e tal. Ele percebia que o Porfiriato era uma parada errada, que não estava ajudando o México, que isso estava trazendo... muita coisa prejudicial e tal. E aí o Francisco Madero começou a articular ali um plano pra tirar o Porfírio do poder. E uma das ferramentas que ele usou, pasmem, foi a literatura. Isso aqui foi muito doido, né? O cara lançou um livro, né? O Porfírio Dias, ele deu uma entrevista, não lembro se foi pra um jornal, pra uma revista, uma porra assim, falando que queria sair fora, né? Falando que queria renunciar e o caramba. E o Madero, que já estava no esquema há muitos anos, planejando e etc., lançou um livro chamado La Sucesión Presidencial de 1910. E aí, maluco, no livro ele fazia um monte de análise, um monte de crítica ao governo atual, propunha uma cabeçada de soluções, como a reforma agrária, que depois a gente vai chegar lá, que ele não vai cumprir porra nenhuma. E, mano, começou a distribuir isso pra todo lado, tá ligado? E aí a galera começou a ler e começou a falar o que muita gente fala hoje em dia. Nego vê, por exemplo, o Karnal. O Karnal é foda, eu adoro o Karnal. Mas nego vê o Karnal e fala, nossa, se o Karnal fosse presidente, eu votava nele. Tipo, cara, a galera confunde muitas coisas, né? Então, nego lia esse livro e falava a mesma coisa. Se o Madero fosse presidente, eu votava nele. O Madero foi presidente, votaram e tomaram no cu. Mas a gente chega lá. Foi nessa época que rolou o plano de São Luís, de Potosí, que era basicamente chamar o povo pra se opor ao Porfírio, tá ligado? Que era tipo, gente, vamos lutar, vamos tirar esse cara, porque tá uma bosta foda. O plano de São Luís foi muito doido, cara. Por quê? Primeira coisa, ele já nem tava mais no México, né? Teve todo uma história. O Madero foi preso. Exilado no Texas. Ele foi preso acusado de, entre aspas, baderna, né? Aí tem gente que fala que ele tava incitando revoltas, o cacete. Aí ele conseguiu... preso político, né? Um preso político. Ditadura, os caras dão qualquer motivo pra te prender, né? E aí ele foi preso. Nessa aí rolou muito tempo, ele escapou da prisão e ele foi pro Texas. Lá, antes de chegar no Texas, que ele passou por uma cidade que era San Luis, né? E aí, quando ele chegou no Texas, os Estados Unidos era amigo de México. Injetava dinheiro pra caralho no México, no desenvolvimento do México. Aquele amigo. Amiguinho da onça. Amigo, né? Porque tava pegando muito ouro, muita comida e etc. Porque o México também tem ouro pra cacete. Aquela coisa bem faroeste, né? Então, o que acontece? Uhum. Quando ele chegou no Texas e ele expôs essas ideias, os Estados Unidos chegaram no Madero. Os caras podiam ter matado ele ali na hora. Só que eles falaram assim, ó, faz o plano, é maneiro. Só que você tá aqui nos Estados Unidos, a gente não pode, tipo, mostrar pro México que a gente tá do seu lado, né? Então, escreve que o nome do plano é Plano de San Luis, porque foi a última cidade que você esteve antes de chegar aqui. Olha que cara filhos da puta, os americanos. Sabe um negócio que eu gosto, velho? Um negócio que eu gosto muito é que, tipo, nessa parte que ele tá aí... nos Estados Unidos, o Dias volta, ele se reelege, ele volta a candidatar e é reeleito, tá ligado? Tipo, ele um tempo antes ele falou, não, gente, eu vou parar, vou sair da política e tal, já deu pra mim, tá ligado? O cara jogou um verde foda, aí a galera que tava botando a cabeça pra fora da água, ficou, putz, é agora, tá ligado? Começar não sei o quê. Aí, meu irmão, ele chegou, ele jogou o verde, aí viu que a galera que tava aí, agora, e passou a foice na galera, porra, porque foi ele que mandou a ordem pra prender o Madero, tá ligado? Sim. Ele chegou e toma aí, otário, se fudeu, aí o cara, eu tenho até as palavras dele aqui, cara, que ele falou, foi uma revista pra qual ele deu a entrevista, e o legal é que ele deu uma entrevista pra uma revista americana, que na época fez uma audiência incrível e foi até pra Europa, uma revista em inglês foi pra Europa, muito doido isso, não publicaram lá. Publicaram só nos Estados Unidos e foi uma loucura tão foda que foi pro mundo inteiro. Ele disse exatamente assim, ó. Eu esperei com paciência o dia em que o povo mexicano estaria preparado para selecionar e mudar o seu governo em cada eleição, sem o perigo de revoluções armadas e sem estorvar o progresso do país. Eu creio que esse dia chegou. Aí daqui a pouco tava lá de presidente. Jogou aí, um verde foda, meu irmão. O Madero, aí é que ele tomou no cu, cara. Porque ele era amigo, amigo entre aspas, assim, da Revolução, porque ele queria que o Porfírio Dias saísse, cara, isso era fato, tá ligado? Uhum. E aí tinha, nessa época que surgem as guerrilhas aí, que tem os nomes que a gente conhece de Pancho Villa, Emiliano Zapata, que a gente vai falar muito deles ainda aqui no cash, né? O plano de San Luis, cara, ele tinha uma importância muito grande, porque, primeiro, ele era um plano oficial. Era um documento erigido, tá ligado? Testemunhado, atestado por muita gente. O Madero mandou pra um monte de embaixador, porque a gente tem a questão dos embaixadores também, né? Em todos os países você tem embaixador de uma caralho de lugar. Aqui no Brasil você tem um monte de país, embaixador da China, não sei da onde, etc. Ele mandou pra uma cabeçada de embaixada, ele fez realmente esse documento ser uma coisa oficial. É como se ele no documento ele chamava a galera pra pegar em armas, né? Gente, todas as medidas legais e políticas já foram tomadas, não vai ter mais como tirar o Porfírio daí, então a gente tem que pegar em armas, temos que ir pra rua matar pessoas, começar uma espécie de guerra civil. E como ele tava ainda lá nos Estados Unidos, foi nada mais justo, o conflito começou no norte do México. Totalmente, né? E ele foi se espalhando por todo o país, cara. Exato, né? Foi encadeando, né? E aí você para pensar, por que que esse plano foi importante? Primeiro, porque a população, maluca, eles estavam dormindo. Isso acontece em muito lugar, isso acontece aqui no Brasil, sabe? O nego fica de boa, tá uma merda político, caralho, teve um monte de bosta aí, sai presidente, entra presidente, aquela coisa toda, e ninguém faz nada, tá ligado? Por quê? Porque a galera tava meio que dormindo, tava, né, tá uma bosta, mas eu tô de boa, né, tô na minha aqui. Quando surge esse plano, e é um plano oficial, mano, é uma convocação pra galera ir pra rua, entre aspas, né, oficial, de um cara que é um puto político foda. Então, maluco, o nego pega a arma mesmo, vai pra puta que pariu, vai pro regaço. E, lógico, os Estados Unidos fazendo o joguinho dele de puxar as cordas dos puppets aí, né? Dos bonequinhos deles. Começa a dar arma em segredo e nego vende arma, compra arma, não sei o quê. Daqui a pouco tem tipo 12 mil nego na rua armado e ninguém nem sabe de onde esses caras vieram. Mas foram inflamados por esse plano de São Luís, que foi importante, né, cara? Sim, sim. Estados Unidos é patrocinando guerrilha com armas desde sempre, né, cara? Né? Contra e a favor, né? Porque os caras mandavam arma pros revolucionários e mandavam arma pro México também. É, porque enquanto o México tivesse em conflito e sem democracia, os Estados Unidos se beneficia e fica lá pegando os bagulhos. Tipo, briga aí, enquanto você briga aí, montando um petróleo aqui, um mineral aqui, vou o famoso isentão, né? Tava bem isentão. É, e também você tem dois clientes, né, mano? O que você faz? Exato. Você vende arma. Aí tem dois caras brigando, o que é legal? Você vender só pra um lado ou você vender pros dois? O seu objetivo é vender. tá ligado? Você vai vender pros dois e quem ganhar, tamo junto, né? Exato, né? E tomara que ninguém ganhe tão cedo. Deixa comprando aí pra gente. Enquanto tiver conflito, tamo ganhando, né? E aí, pra deixar mais bizarro, porque Estados Unidos é Estados Unidos, né, pai? A gente aqui tá começando. Pra deixar mais bizarro, é assim, eu vendo arma pra vocês dois e o meu, sei lá, a minha matéria-prima pra construir mais arma vem de vocês. Vem do seu país. Tá ligado? Exatamente. Então, mano, eu vou pegar as laranjas do seu país e eu vou te vender muito suco. Exatamente. Sabe? É isso. Eu vou pegar todas as laranjas que vocês têm e vou te vender um suco em garrafinha. Caralho, velho. Isso é muita crueldade, né? Mas puta, a política é nojenta, né, cara? Pelo amor de Deus. Né? É zoado. Quer dizer, ele tal de cabelo vermelho? Sim. E de grande nariz? Sim, sim. E que faz? Sim. Eu não lo conozco, senhor. Nesse cenário aí de guerrilha de um lado, tá ligado? Ditadura do outro e tal. Que o Madero vira presidente. E aí ele pega e fala assim, então. lembra que eu falava de reforma agrária, não sei o quê, beleza. Eu sou presidente aqui, mas assim, gente, eu não quero revolução. Não vamos pegar em arma. Tipo, mudou. Lembrar que o Porfírio Dias, ele renunciou, né? Porque começou a ter essas tretas e falou, mano, melhor sair antes da bosta na toda. França, né? Fugiu como ele... todo bom ditadorzão. Que também, tem medo, né, de morrer, né? Ele renunciou justamente quando tomaram Ciudad Juarez, conhecido também como Chihuahua, né? Uhum. É da hora que o Branco falou, reiniciou. Fiquei pensando aqui, cadê um boot? E o cara tinha prometido um monte de coisa, ou seja, tava com o rabo preso com a guerrilha, porque era tipo assim, então, mano, prometi, né, agora tenho que fazer, né, então, mas assim, não é tão fácil, a gente tem muita burocracia, começou a dar aquela, tipo, então, reforma agrária é difícil, não é bem assim, e aí a guerrilha falou, mano, você tá tirando, né, velho, você tá, tipo, você incitou a revolução, e aí você chega aí, a gente achou que você ia fazer uma coisa da hora, você não fez, mano, vai se fuder, tá ligado? E esses caras que mandou se fuder, tá justamente Emiliano Zapata. Exato. Sim, e o Poncho também, né? O Pancho, eu chamo Poncho. Poncho, tô com um conto na cabeça. O Poncho. O Poncho Vila. O foda do Pancho Vila e do Zapato foi os caras que apoiou o Madero fodamente. Porque eram os caras a favor da... Exato. Só que o cara chegou lá e não cumpriu, e eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Né? Tipo, você tá aí, faz, né, mano? Eram os caras que eram muito a favor da reforma agrária, daquelas terras que a gente falou no começo, dos erridos, né? Que eram terras ancestrais, que vinham dos maias e etc. Então, meu, eu tenho um direito a essa terra aqui, porque de 500 anos de família, e você quer pegar ela do nada, né? Então eles queriam esse tipo de coisa, e quando o Madero não devolve, eles se voltam contra o Madero. E eu vou te falar, durante toda a Revolução, são os dois personagens que eu gosto mais aqui, os dois personagens históricos que eu gosto mais. É o Vila e o Zapata, cara. Porque são caras apesar de ser... os porra louca, maluco, que matava também, não sei o que. Lógico, a gente tá falando aqui de uma guerra, gente. Que não tem como, né? É revolução, mano. Revolução é sangrenta mesmo. Uhum. É isso. Mas você vê, eram quebrar ovos. Mas você vê, eram caras, mano, que eles foram muito fiéis aos seus ideais. Nego tava mudando Zapata todo o tempo. Principalmente, cara. Nego tava mudando todo o tempo, ia pra um lugar e pro outro, mudava. É tipo o cara que critica o maluco que tá na cadeira. Quando ele senta na cadeira, ele se comporta exatamente igual o cara que acabou de sair. Todo mundo fazia isso. E esses dois malucos, por mais, por pior que tenha sido a vida deles, o cacete, eles tinham umas ideias muito bem fundamentadas, muito estabelecidas. E eu acho isso legal, cara. Eu chamo isso de honra, tá ligado? Mas hoje em dia honra não vale mais nada. Mas é um pouco disso, tá ligado? Você ser fiel a uma coisa até o final, né? Não mudar ela simplesmente porque você ganhou dinheiro ou ganhou poder, né? É, pois é. Zapata, principalmente, ele era um cara muito... de um jeito... antes de falar disso, só pra contextualizar, assim. Zapata atuava no Sul e o Villa atuava no Norte, né, cara? Uhum. Então, eles não eram, principalmente nessa fase, eles não estavam exatamente unidos. Eles lutavam por um mesmo propósito, mas o Zapata fazendo os bagulho dele aqui no Sul, o Villa fazendo as paradas dele lá no Norte, assim. Uhum. E contextualizando, eram dois caras que eles estavam do lado, assim, do povo. Eles eram da galera popular ali, estavam do lado dos camponeses, dos indígenas e tal. Que a principal luta do Zapata era a questão da apropriação, né, de terras, né, para eles reverem isso aí. A reforma agrária e dando o benefício pros camponeses, né, tipo, indo contra os ruralistas, né. Contra os grandes proprietários, os grandes fazendeiros e tal. Ele queria distribuir terra pro povo que precisava, sabe? A galera tava morrendo de fome, assim. Sim. O maneiro também é dizer desses caras que, é aquele negócio, esses caras eram líderes revolucionários, né? E a revolução aqui, no caso a mexicana principalmente, ela é feita simplesmente pela galera, é pelo povo. Na periferia total. Que sai, tem acesso a armas e começa a fazer um bando, entre aspas. Você pode imaginar bem aquela coisa Lampião mesmo, sabe? É um bando de caras que iam furtivamente fazendo incursões, atacando o governo em diversas frentes, de várias maneiras possíveis, até matando gado, roubando comida, roubando água, roubando ouro, por que não? E todo tipo de coisa assim. Só que aí você para pra pensar, por que que esses caras se tornaram líderes, né? Eles não eram praticamente ninguém, o povo não devia essa obediência, é por conta das ideias. As ideias e o posicionamento deles, sabe? A postura desses caras do começo até o final é que fizeram o nome deles. Um presidente que é eleito presidente, ele pode ser um cuzão do caralho. Todo mundo vai chamar ele de presidente simplesmente porque ele foi eleito. Agora, caras como o Zapata e o Pancho Villa, eles são respeitados pelo nome deles, tá ligado? Os caras não têm uma posição, não têm um documento assinado que atesta que, pô, chegaram a ter 60 mil rebeldes armados no comando desses malucos. É gente pra caralho, tá ligado? Mano, um exército de 60 mil é um exército maior muito país por aí. Então, tipo, era simplesmente porque o nome dos caras era foda e eles zelavam por isso, né? No caso do Zapata, ele nasceu em Morelos, né? No estado de Morelos. E, assim, ele foi ganhando popularidade lá no vilarejo dele. Quando ele tinha 30 anos, ele era o chefe do vilarejo. Então, ele já tinha uma popularidade alta, né? Sim. Aquela postura de líder mesmo, né? E o mais legal é que eles mantêm essa simplicidade de revolucionário, assim, né? Daquela parada, tipo, mano, você não tá entendendo. Eu não tô fazendo isso porque eu quero ser presidente. Porque a gente ainda vai ver, vai falar muito no cast aqui, que os caras vão, os ditadores aí vão dando golpe atrás de golpe, porque os caras querem chegar lá, sabe? Os caras querem ser presidente e tal. O Zapata e o Villa, eles não querem poder. Eles querem o seu povo libertado, mano. Eles querem a reforma agrária. Eles estão lutando pela população. Não é uma luta egocêntrica de tipo, eu, Zapata, vou fazer porque eu sou foda e eu vou chegar lá. Não. Mano, eu, Zapata, vou ajudar o povo a chegar onde eles precisam, sabe? Sim. E se tratando de política, isso é exceção à regra, né? Vou pensar bem. Tanto que os caras eram fudidos, mano. Os caras eram fudidos do caralho, sabe? Andava por aí tudo cagado, tudo sujo de terra, aquela porra, aqueles desertos, sabe? Os caras não tinham luxo nenhum, maluco. Comia lá no chão mesmo, sentava com a galera, né? O Villa, inclusive, era muito conhecido por roubar gado, né? E isso lá não era considerado, tipo, um crime ou uma coisa ruim. As pessoas não olhavam feio pra quem roubava gado, porque, tecnicamente, ele não tava roubando. A terra foi tirada, as pessoas não tinham direito à terra que era delas e tal, e ele tava meio que pegando de volta, sim, tá ligado? É quase que uma desobediência civil, né? É o Robin Hood mexicano. Exatamente. Eu ia falar que era o Lampião mexicano, mas já falou Robin Hood... É o mesmo esquema, né? É atacar o governo de alguma maneira. É atacar o governo de alguma maneira. É minar, né, o governo de alguma maneira para os caras, primeiro, reconhecerem a posição deles ali, falar, ó, esses caras estão presentes, e depois tentar recuar um pouco, entre aspas, essa fronteira, né? Falar assim, meu, aqui você não passa. Então, tinha cidades mesmo que era governada pelos caras, maluco. Ninguém chegava. Sim. E aí o nego fala, ai, por que não manda o exército? A gente acabou de falar, porque tinha 60 mil nego armado lá. Então não dá pra você entrar lá, tá ligado? É. E às vezes mandava. E aí que tinha guerra, e aí que tinha conflito armado, e aí que morria muita gente. Porque às vezes as pessoas, elas confundem as coisas. Tipo, às vezes, a Revolução Mexicana, ai, mas teve muito sangue, não sei o quê. Elas acham que o Zapata chegou lá e mandou matar 100 mil pessoas, dão um tiro na cabeça, sabe? Tipo, uhum. Não, mano, ninguém, nenhum revolucionário, tipo, chegava e matava civil. Não era assim, as mortes vinham por causa dos conflitos armados da guerrilha contra os governos, né? Uhum. Então era tipo, chegava lá, os caras tentavam invadir, punha a cabeça de qualquer revolucionário a prêmio, porque eles se opunham aos governos e tal, e é tipo, mano, vai lá matar. E aí os caras falavam, não, não vai. E aí trocava tiro. Sim. E pessoas morriam, tá ligado? Exato, né? Tanto que os confrontos aí que tinham entre os revolucionários e o governo mesmo, as tropas federais, era um regaço da porra, maluco. É guerra, Primeira Guerra Mundial. Você vê fotos na internet, é os caras na janela com metralhadora montada, sabe? Aquela metralhadora montada com aquela puta daquela tira de bala, esperando o nego passar, mano. E o nego passava de um lado pro outro com um comboio, um carro, um boi, o cacete, e o nego fuzilava, destruía os caras, tá ligado? Era guerra mesmo. É tipo guerra do Iraque. Exatamente. É, exatamente. Guerra terror. Uhum, é tipo isso mesmo. E aí a população tomava no cu, né? Mas é aquele negócio, sim, tem a questão da ideia, não sei o quê. Nego não tava muito ligando de tomar no cu por conta de uma porra dessa, porque nego já tava tomando no cu. Sim. Então, né, nego falava era assim, tomar no cu por um propósito. Era tipo, eu vou morrer lutando, velho, mas eu vou lutar porque tá foda, sabe? É que afinal, tipo, o que o cara tem a perder, né, velho? Caralho, é por isso, né, por essa frase que eu falei, né? Melhor morrer em pé do que viver de joelhos, né? Sim. Sim. Isso é uma frase deles, não é, Raul? Se eu não me engano. É do Zapata essa frase. Zapata, né? Uhum. É muito foda. Caralho, mano. E aí você vê, né, o nível de desespero que a galera tava, né, mano? Que, cara, você trabalhar o dia inteiro na lavoura, essas porra, que é um trampo pesado pra caralho, tá ligado? Trabalhar o dia inteiro pra chegar no final do dia e você ter lá um pão e um copo d'água pra você comer. É foda, mano. Você passar 10 anos, 30 anos nessa vida, mano, você consegue imaginar? Sim. É foda, cara. E se um dia sumir qualquer coisa na fazenda lá, eles vão entrar na sua casa, arrombar sua casa lá e te enforcar e te exibir lá na fazenda pra te usar de exemplo, sabe? Sendo você que tenha roubado algum bagulho ou não. É foda-se, mano. Eles estavam poucas pra vida dos camponeses, dos indígenas e tal. Né? Sim, sim. Quer dizer, ele tal de cabelo vermelho? Sim. E de grande nariz? Sim, sim. E que faz? Sim, sim, sim. Eu não lo conozco, senhor. E aí nisso, né, Madero já tava ali, tipo, meio que encurralado, assim, né, toda essa oposição. Tinha lá um cara que era o Huerta, o Victoriano Huerta, que ele era um general do Madero. E aí esse cara era um belo de um filho da puta. Esse era mais um vai anotando aí. Bingo de filha da puta do México, É bem isso. Pra dar uma resumida geral, e aqui a gente vai destrinchando, né? Vai falando mais assim. Mas esse cara, o que que ele faz? É aquela parada, luta pelo poder, quem tá lá em cima, todo mundo quer o poder e tal. E esse general, ele se vira contra o Madero e ele manda matar o Madero pra ele pegar o lugar. Ou seja, ele dá um golpe de estado, esse Huerta, e aí vira a ditadura dele, e que é tipo um dos períodos mais sangrentos da Revolução. Porque esse cara, ele é tipo um Porfírio II. Sim. Então ele volta a lamber os Estados Unidos, ele pega todo esse dinheiro que ele tá ganhando com os Estados Unidos e injeta dinheiro no exército, velho. Eu acho até pior que o Porfírio, porque ele era muito sádico, que é tipo, mano, ele é muito violento. Ele era muito bélico, né, cara? Ele põe muita grana no exército. Porque é basicamente assim, mano, exército, tá aqui, arma, dinheiro, recurso, faz o que quiser, mano, mata as porra dos revolucionários. Ele era o Duque de Caxias mexicano, né? Que a gente falou no programa lá de Lampião também. Aliás, no programa de... da Guerra do Paraguai. A gente falou muito disso, do Duque de Caxias, a importância dele, como que ele era. É uma espécie de Duque de Caxias, um maluco que era da guerra mesmo. E é foda, né? Quando você tá tendo uma revolução, uma guerra civil, entre aspas, dentro do país, e aí o presidente se torna um cara da guerra, fudeu, né, cara? Ele vai mandar o exército pra rua, regaçando, né? Uhum. É meter bala, assim, é conflito, é trocando tiro o tempo todo. E o Huerta, ele era conhecido até como usurpador, velho, porque ele foi, tipo, golpão mesmo na cara dura, e eu acho que ele não tinha nem... Ele não, acho que ele nem tentou esconder, sabe? Foi uma bagulho. É, porque ele foi apoiado, né, cara? Matei, foda-se. O cara, sim, quando dá um golpe desse, como a gente teve um país aí recentemente, não vou falar qual, o cara tem muito apoio da galera, né? Então, tipo, vamos pôr um exemplo. Vai o Huerta, vai lá, faz aquele esquema todo, matou o Madero. Se ninguém apoiasse ele, sabe o que ia acontecer? Ele ia preso. Porque pra você ser presidente, não é só você matar o presidente e riscar o nome dele lá com um branquinho e escrever seu nome embaixo no documento. Não é assim que funciona, né? Se você matar o presidente, você vai preso. Mas ele tinha um apoio, cara. Então, quando ele tem um apoio do governo todo, né? Ele vai lá, tira o Madero, e nego já era totalmente, entre aspas, direitista aí, bem naquela pegada ditadura mesmo, né? E falava assim: meu irmão, vamos apoiar esse cara, porque o Madero chegou aqui com uma proposta, não fez porra nenhuma, nem ajudou, e com o Porfírio Dias tava melhor pra gente, porque a gente tem dinheiro, né? Então vamos apoiar esse cara. E aí, meu irmão, quando ele mata, ele se torna o presidente, não... Então, e não é nem só o apoio político, apoio empresarial também conta muito, financeira, né? Um mesmo. Financeiro. A grande maioria dos fazendeiros, etc, esse cara é tudo metido com política. Porque esses caras também tinham medo de nego tirar as terras dele, né, cara? Você podia ser o fazendeiro mais foda. Se você fosse contra o governo, você tava fudido. Enquanto o governo bota todo mundo pra trabalhar nas suas terras praticamente de graça, você tá, né, pô, governo, vida longa o governo, né? E do outro lado, tinha o Huerta aí, que era o Porfírio II. E aí, do outro lado, obviamente, sempre tem, né, uma oposição, né, velho? Uhum. E ali, do outro lado, você tinha o Carranza, que era, tipo, vamos tirar o Huerta do poder... E o que rolava? As guerrilhas contra o Huerta também. Então, tipo, mano, você é unido por um inimigo comum. Então você tem ali o Carranza, que é um cara que surge aí na oposição de Huerta. Ele e o Obregón, entre aspas, aliado às guerrilhas, que é aquela coisa aliada, assim, a gente tá junto por um inimigo comum, depois que a gente derrubar ele, é cada um por si, mano. Uhum. Estados Unidos e Rússia na Segunda Guerra Mundial. RSS. Sim. É aquela parada. E ali o Carranza tá ali nessa parada de tirar o Huerta, e ele consegue tirar o Huerta do poder. Então ele toma o poder... E aí ele vira pras guerrilhas e fala: então, agora que eu consegui, vocês poderiam, por favor, se submeter a mim aqui? Tá, basicamente foi isso. Não, e foi tudo organizado. Eles têm um documento chamado Plano de Guadalupe, que nesse documento tá todos esses caras aí, Pancho Villa, Emiliano Zapata, entre outros. E ele tava como líder, ele era o líder oficial da revolução contra esse governo ilegal. Sim. Uhum. E aí você vê também. E aí você vê também o que a gente falou no começo do programa, né? Que foi os Estados Unidos se mostrando totalmente contra o Huerta, né? Porque lá nos Estados Unidos foi eleito... Contra falar. O Huerta, não. Não é contra o Huerta, pô? O Huerta era, tipo, amiguinho dos Estados Unidos. Não, então, era até certo ponto. Porque lá nos Estados Unidos... Depois ele apoiou o Carranza também, os Estados Unidos. Apoia tudo. Gente, porque, galera, tipo, nada novo, né? Mas aqui, acho que pela primeira vez nessa história toda que a gente tá contando, foi uma coisa mais de coração do que de política na parte dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos foi eleito Wilson. E o Wilson, Woodrow Wilson, ele não gostava do Huerta. Era uma coisa pessoal dele, tá ligado? E aí depois que ele teve... era meio instável, né? Acho que essa é a parada, né? E outra, ele não era tão confiável. E outra, tava morrendo gente pra caralho. Tava morrendo gente pra caralho no México e tava caindo muita produção, tanto de comida, dessa parte rural, gado, cacete, quanto da parte de minério também. Então os Estados Unidos estavam perdendo dinheiro nisso, né? Porque você tava falando, caralho, o maluco tá matando todo mundo nessa porra, morreram milhões de pessoas, né? O cara tá matando geral. Os outros presidentes, eles eram filha da puta, o caralho, mas eles não eram tão bélicos assim. O ETA é um maluco do caralho, justiceiro doido que sai na rua matando todo mundo. Começa a afetar mundo. A economia, né? Exatamente, afeta a economia. Né? E os Estados Unidos não vê isso como bom, e é aquela coisa, eu vou ficar do lado que for favorável a mim, né, cara? Exato. E aí os caras começam a propor ali alguns tópicos, né? Pro ETA, e eles falam, ó, primeiro, cessar fogo imediato e o armistício definitivo aí dessa porra, dessa batalha, eleição livre imediata com a participação de todas as facções, todos os partidos e o cacete, isso os Estados Unidos falando pro México, hein? Olha aí, isso aí é uma intervenção séria, porque quando outro país vem no seu país e começa a mandar, isso aí é um problema muito grave, né? E aí, um terceiro ponto que é maravilhoso, que tem essas eleições livres, que todas as facções possam participar, menos o general Huerta. Isso é bem Estados Unidos, né? Que todo mundo seja livre, né? A Constituição, né, cara? A guerra civil é... Todos sejamos livres perante Deus, menos os negros. Eles são escravos, né? Eles não podem. Né? Nego, né? Lambe o saco do Abraham Lincoln até umas horas. Ele tava escrevendo lá e mandando o negro trazer café pra ele, né, cara? Cara, é muito filho da puta, né, mano? e nesse contexto aí do governo do Huerta fragilizado, que é o que a gente falou, que entra, que o Carranza consegue entrar, né? E que aí é dois nomes importantes que também, como o Febrino falou no começo, é um bando de vira-casaca do caralho, porque tá ali Obregón e Carranza. Eles tá, não, pá! Né? Aí eles conseguem tirar o Huerta, tão junto ali, que pede a submissão das guerrilhas, que obviamente não se curvam, sabe? E aí começa um conflito de Carranza e Obregón versus guerrilha, né, cara? E aí o Zapata e o Villa, eu acho que é nesse momento que eles mais se unem, né, cara? Que eles falam, não, a gente precisa aqui ficar junto, porque a galera quer a nossa cabeça foda, assim. E aí eles marcham até a capital pra tentar tirar o Carranza, né? Porque, mano, principalmente Zapata falou, não vou me submeter a você, tá ligado? Por mais que o Carranza tenha começado ali a ter uma redistribuição de terra, um negocinho, aquela coisa meio madeira, né? Meio madeiro. É que ele prometeu fazer aquela constituição de 1857 e tal. É, de tipo, não, vai ter a reforminha, mas porra nenhuma, sabe? É tipo, jogar no verde foda. E aí Zapata e Villa unidos aí, tentando tirar a Carranza, né, cara? Só que o Carranza vence o exército de Zapata. E aí começa a ficar muito frágil, né, mano? Os exércitos das guerrilhas ali. Porque se você for pensar, mano, é porrada atrás de porrada. Os caras estão só baixas, né? E o governo Casa também chegou até a oferecer recompensa pela cabeça do Zapata. De forma pra desestabilizar, né, o exército dele. É porque o Zapata... A traição, talvez, né? Sim, é porque o Zapata tinha uma relação muito doida com o governo... De que era, um exemplo, assim, da cultura pop pra passar pra galera. Mas ele era um inimigo que, ao mesmo tempo, sentava com os caras em reuniões, tá ligado? Tipo, o cara era um inimigo revolucionário, mas ele tinha reuniões com a galera. Tipo, o Madero fazia reunião com ele direto. Reunião, salinha bonitinho, sentado, conversando, sabe? Pô, fica naquele lugar, eu te dou esse, toma aqui, eu vou correr atrás, me dá um pouquinho de tempo, aqui é política. E o outro lado, não, eu vou segurar meu exército, sabe? Ele era um inimigo, mas ao mesmo tempo ele trocava ideia. Com o Carranza... Porque ele não queria ver o povo ficar morrendo sempre. Não tô, ele queria uma revolução. Sim, não tô falando, só tô dando um exemplo. Com o Carranza... Não, mas eu tô concordando, entendeu? Com o Carranza não tinha muito isso, tá ligado? Por quê? Porque o cara era muito focado. Com o ETA, não teria, porque ele era um maluco do caralho. Se ele fizesse isso aí, ele ia matar o Zapata ali fodamente, né? Mas aqui, cara, quando eles chegam nessa época, o exército, entre aspas, né? Como é que é o nome? Exército da Liberdade do Sul, uma coisa assim, né? Exército da Libertação. Exército de Libertação Nacional. É, que era do Zapata, que era 60 mil, o caralho, 50 mil, que seja. Aqui, maluco, tinha tipo 10 mil nego armado na rua. Porque a galera tava abandonando a causa. É foda, maluco, você passar 4 anos em guerra. Porque quando a gente imagina guerra, muitas vezes a gente pensa naquela coisa bem Warcraft, né? O Senhor dos Anéis. O nego vai lá, se prepara, sobe no cavalo, sai do castelo. Aí do outro lado do campo tem um castelo, a galera sai, eles brigam ali e depois volta pra casa e acabou a guerra. Não é assim a guerra, né, mano? A guerra você vai pra uma cidade, vai pra outra. É diário, vai... né? É diário, você vive e ali, e é aquela, né, cara? Aquela merda, faltando comida e a galera se fudendo demais, né, mano? Sim, é total. Difícil, é os caras estavam em baixa, né, mesmo. O Raul... É tipo Guerra do Vietnã, tipo, você tá lá andando assim no meio, sei lá, do deserto lá do México, aí do nada você só vem os tiros assim no seu peito sem você perceber e começa a guerra, é, ali naquele momento. O nego sai de dentro de um cacto, né, com uma metralhadora. Com uma... É, e se você for pensar, Zapata enfraquecido aí, ele já começa a articular alianças, né, mano? Uhum. Ele precisa de alguém pra ajudar ele, e aí é que fode. Porque no momento de desespero, o cara não fica muito seletivo, né? Sim. Ele fica tipo assim, mano, quem puder vir pro meu lado, vem, tô aceitando qualquer ajuda... Porque tá muito bosta. E é aí que ele tenta se aliar com Jesus. Não o Jesus que você está pensando, outro cara. Um Jesus de bigode? É, um Jesus mais cabrão, assim. E aí, cara, que é um cara lá, não é muito relevante ficar falando muito sobre ele, assim, porque, porra... Articulações políticas, galera. Como assim? É Jesus? Como Jesus? Galera... Jesus é sempre importante. E ele é Jesus e o segundo nome dele é Maria, pra acabar de fuder, né? O cara é foda. E aí ele chega, ah, então, Zapata, né? Tal, vamos se aliar ali. Só que Zapata é traído, mano, numa emboscada lá. E, nossa, e cara, foi, é coisa de cinema, né? É coisa foda. De cinema isso. Porque o Jesus Maria, ele tava lá bebendo uns goró, ele fingiu que tava bem louco e começou a falar mal, né? Não, esses caras são bosta, esses Carranza é um merda, Gonzalez é um cocô, não sei o quê. O foda mesmo é o Zapata é pica e não sei o que lá. E a galera que ouvia foi contar pro Zapata. Comprando. Foi contar. E ele ficou sabendo, ele falou, pô, temos aqui então um aliado possível, né? Um cara que não é um fodão, mas também é uma puta ajuda. Ainda mais agora, no momento de necessidade, como a Grock falou. Ah, e, mano, o jeito que o Zapata morreu foi bizarro. Porque ele entrou... A hora que ele entrou, ele escutou, né, um toque lá, militar, né? Muitos dizem que foram os clarins, etc. E aí teve uma saudação de tiros antes e depois um fuzilamento. Mas assim, mano, tipo, de uma hora só. Eu imagino muito aquelas cenas do Velho Oeste mesmo. Bagulho bem Tarantino mesmo, tá ligado? O cara foi, entra, tipo... né, mano? Câmera lenta. Falando. Foi um cavalo de Troia reverso, tá ligado? Ele não deixou os caras bebo. Ele que ficou bebo e o cara, olha só, esse pobre inocente aqui aí, meteu bala. Exatamente, né? E foi ele entrando na fazenda, né? Então, me lembra muito o Django. Lembra o Django quando eles vão entrar numa fazenda de um cara mó ricão lá, que é onde o Django mata um cara que chicoteava ele? Eles entram pelo portão da fazenda, assim, né? Os dois de cavalo, aquela coisa, né? Eu imagino muito isso. O Zapata chegando de cavalo, ouvindo aquele som, a salva de tiros e o fuzilamento dele ali mesmo, né, cara? E aí, puta, acabou, umas, né, pessoas, mano? Sim. E umas pessoas tentaram falar ainda, tipo, mano, Zapata, toma cuidado, tá ligado? Tipo, tá um momento muito frágil pras guerrilhas. Só que o Zapata foi, tipo, de coração aberto, sabe? O cara tava na merda, né, cara? E necessidade... Então, tinha necessidade ali, era tipo, qualquer aliado que vinha tava bom. E foi aí que ele se fudeu, né, cara? Morreu... E eu acho que é aí que a revolução já tava, sabe, começando a morrer foda, assim. Porque um dos maiores líderes da revolução morre, né, cara? E aí é foda. Tanto é que muita gente, tipo, nem acreditou que Zapata tinha morrido, né? Tinha um zapatismo forte ali e a galera já tinha o cara como um herói. Tem até tanto... hoje, né, o zapatismo. Até hoje. Né? Ele é um herói nacional. Sim. E aí muita quando gente mataram, ficou, mas ele... sim, né? Ele morreu, não. E o pessoal ainda exibiu o corpo dele ainda, tirou foto e tal, assim, fez mó... Esse bagulho de exibir o corpo foi justamente por conta disso. Por quando a galera não acreditar. Virou uma lenda. Exato, né, cara? E anos depois, quem morreu também foi o Pancho Villa, né? Que foi em 23. Que aí que lembra do que a gente tava falando, que era Obregón e Carranza, né? Que o Obregón apoiava o Carranza lá e tal, mas como tudo no, nessa Revolução Mexicana, o Obregón se volta contra Carranza pra virar presidente ali e tal, quer dar um golpe. E a parada do Obregón é assim, vender petróleo pros Estados Unidos. É isso que que o cara quer fazer. E aí, com a revolução já mega enfraquecida, ele é o Obregón que manda matar o Villa, né, velho? Que sim. Já tava, tipo, caminhando pro fim foda, morto. Assim. Porque na morto Revolução por quem? Mexicana, por Jesus também. Jesus. Jesus virou general, né, cara? Jesus virou um general fudido. Que é o Jesus Sala Barraza, ele foi, tipo, emboscado por ele, né? E aí ele foi morto. Uhum. Sim. Não tem bem... na Revolução Mexicana não tem muito a data que fala, assim, tipo... Ah, é aqui que acabou a Revolução Mexicana e tal. Muita gente fala que o bagulho foi até... Não, tem 40, gente que fala que nem acabou. Tá rolando ainda. Que nem tem acabou, zapatismo exatamente. Lá, tem ataque até hoje. Então não acabou. É verdade. Só que, o exército zapatista existe aí. Até hoje ainda. Uhum. Faz incursão e o caralho, né? Quer dizer, ele tá de cabelo vermelho? Sim. E de grande nariz? Sim, sim. E que faz? Sim. Eu não lo conozco, senhor. Zapata já tinha morrido, Obregón assumiu, matou Villa. Já era meio assim, os dois maiores líderes da Revolução morreu, então a galera ficou sem chão, assim, né? E os exércitos revolucionários é tipo, mano, estamos fazendo o que aqui, sabe? Sim, sim. E aí a gente tem também aquela coisa que a gente até passou um pouco batido, que é a coisa da Constituição, né? O México é isso que eu ia falar, que eu tava em dúvida que essa Constituição era depois da morte do Carranza ou antes da morte do Carranza. A gente até citou lá no cast de ciberativismo que o primeiro grande ataque hacker foi feito por zapatistas, né? Cara, demais. Cara, é foda. Tem congresso, gente, tem congresso dos zapatistas até hoje pra discutir todo tipo de tema, todo tipo de coisa. E se você for parar pra pensar... Mano, de fato, sabe, ainda tem muita desigualdade e tal, então os zapatistas ainda lutam por aqueles ideais lá do plano de... Isso, de certa forma deu certo essa luta deles, porque depois eles criaram essa Constituição, né, que ele deu certo uma melhorada pro povo futuramente, né, que ele, questão era, tipo, o solo pertencente à nação não pode, tipo, alguma corporação religiosa ser proprietária, isso aí ajudou bastante, o Estado, a Igreja foi separado, isso aí também pra caramba, as relações laborais do país concedem autorizações ao Estado para servir em conflitos desse tipo, e várias outras regras, então de certa também dá, como chama, os indígenas conseguirem ter mais direitos sobre suas terras. Os próprios Estados Unidos, né? De certa forma, essa Constituição foi o saldão, né? Foi o resumão, assim, uma das conquistas da Revolução ali, foi essa Constituição do México, que ela tinha algumas coisas, assim, que era pra elite e tal, mas em sua maioria, assim, ela tinha muita coisa ali pro povo, né, que é direitos trabalhistas e tudo que o Raul falou tava aí documentado, tava ali na Constituição do México, sabe? Tava escrito ali os direitos do povo, né, rolou, então, eles conseguiram foda, isso, né? O fora da Constituição é que ela mexe com o que tá escrito e também com o que não está escrito. E às vezes o que não está escrito é muito pior do que o que está ali estabelecido, certo, né? Certo, Por exemplo, essa relação com os Estados Unidos. Os caras tiveram que escrever na Constituição. Quem manda aqui é o México. É proibido os Estados Unidos dar ordem aqui dentro. Tiveram que escrever isso na Constituição. Chega a ser bizarro, né? É como se, sei lá, o Brasil escrevesse aqui. É proibido o Japão mandar no Brasil, um exemplo, né? Tipo, caralho, sei lá, chega a ser sem noção o bagulho. Mas foi necessário escreverem isso, né? Só pra avisar pro pessoal, o nome desse documento chama Carta Magna, né? Que foi, não sei em que ano que ela foi, acho que em 1916, se não me engano, 1917 que foi constituída. A Constituição de 1917, né? O Zapata 17, morreu dois anos depois e o Carranza morreu em 1920. Para o pessoal não ficar pensando, nossa, eles lutaram por tudo isso, e aí? Qual que foi o resultado? Foram sete anos só para conseguir essas coisinhas escritas num papel. Sete anos, milhares de mortes para conseguir isso, mas foi uma coisa foda, uma mudança foda num país como o México, né, cara? Total. E aí depois vai aí presidente atrás de presidente, Obregón morre, tem o outro Cáliz lá e tal, mas teve um cara que era o Cárdenas, que ali na década de 30 e poucos, 40, por aí... que também você pode ver como um saldo assim, positivo da revolução aí, que foi um cara que fez tipo, a maior redistribuição de terras, assim, que o México já tinha visto, né? Então, ele é um cara que assumiu lá, ele foi muito popular, ele era um cara bastante da galera mesmo, que ele, quando jovem, tinha estado lá na Revolução, ele era a favor da parada das regras ali da Revolução. Era um revolucionário, né, em si, assim, sim, de fato. Sim, sim. O Cárdenas, ele conseguiu fazer uma puta redistribuição de terras, cara. Finalmente, se eu for pensar, a reforma agrária deu certo, né? É, alguém conseguiu fazer, não perfeito, não do jeito que era pra ser, não contemplando todo mundo, mas foi a maior que o México já tinha visto na época, né? Sim, a educação também, né? Passa, ele mudou completamente, sim, a educação. Porque quando a gente fala aqui da Revolução Mexicana, a gente tem que estabelecer o seguinte. Lembra que a gente falou que 80% da galera trabalhava no campo, aquela parada? Quem trabalha no campo, maluco, não tá preocupado com mais um. Não tá preocupado com quem... Quer comer, né, mano? É, quem foi a Cleópatra, quem foi o Alexandre e também Grande. Outra... 80% também era analfabeto. Então, né? É isso que eu ia chegar lá, entendeu? Ninguém tá nem aí com isso, então a galera não tá ligando pra educação, não tá ligando pra escola. Porque o que adianta pra mim, que trabalho aqui no campo, tô quase morrendo de fome, saber quem foi a Cleópatra? Sabe, os caras não tinham esse interesse. Então... Ele quer ver o milho crescer, meu irmão. É, mano. E aí o governo pensava, pra gente isso é positivo, né? Porque quanto mais alienado é a população, menos eles questionam, mais eles aceitam, né? Então o governo mesmo, principalmente o do Porfírio Dias, lá no começo do cast, desincentivava a educação pra caralho. Falava, mano, esse bagulho de escola, essas porra aí, nem se preocupa com isso. Deixa nego se fuder lá no campo, que é isso que a gente precisa pra vender, pra encher nosso rabo de dinheiro aqui, tá ligado? Então, quando vem o Cárdenas, ele impulsiona demais a educação, o que acaba transformando o México. Tem muita gente que acredita até hoje que ele foi o transformador do México realmente, tá ligado? Até mais do que o Zapata, etc. É, eu acho que conseguiu, né, fazer alguma coisa. É, mas eu acho que são duas reformas diferentes, tá ligado? Porque, tipo, total, o Zapata usou a arma e ele usou a caneta, mas sem o Zapata, não teria, né? Sem o Zapata, o Cárdenas não tinha nem chegado lá, mano. Ele pegou o legado do Zapata, né? Ele deu continuidade, né? É incrível, porque a gente tem que sempre bater na tecla de pensar que, mano, a Revolução Mexicana foi uma parada do povo, da periferia, do campo, e a quantidade de coisas que eles conseguiram conquistar, sabe? É tipo, mano, não, essa terra é minha, e eu quero, e eu vou lutar, e você pensar que uns anos depois ali, você consegue, tipo, por causa dessa revolução, ter ali um presidente que consegue fazer uma reforma agrária, sabe? Isso é incrível, mano, sabe? Sim, totalmente. E aí entra também um pouco daquela relação que a gente falou no começo do programa, que é a coisa do Brasil, né? O Brasil aí, em governos como Porfírio Dias e até do loucão lá, do Huerta lá... O Huerta. É difícil você conversar com governos assim, tá ligado? É muito difícil. Não é que os caras sejam fechados, tipo, o Japão se fechou durante um tempo, é diferente. Mas os caras são tão alienados, são tão malucos, que fica difícil você conversar com os caras desses, tá ligado? Porque você fala, pô, se o cara tá tratando a população dele igual escravo lá, maluco, não tem como dialogar. É tipo o Gaddafi. É, foda, cara. Não dá pra dialogar com o cara, tentar um projeto entre dois países, sabe? Uma coisa diferente. Pegar um pouco de coisas que tinha no México que seria bom pro Brasil, né? Como minério e etc, coisas assim. E também levar aqui do Brasil pra lá algumas coisas que seriam interessantes. Até alguns acordos diplomáticos e tal, mas não dava. Porque os caras eram tão loucos, guerra o caralho, que não teve como. Depois que teve toda a Revolução, a Constituição, e etc, o Brasil teve uma relação muito legal com o México. Até durante a Revolução, a gente acabou passando, porque é foda, é muita coisa pra falar. Teve uma pequena invasão lá dos Estados Unidos, né? Num porto lá, acho que Vila, o nome da cidade, não lembro agora, que foi meio que uma vingancinha, né? Um barco americano passou ali, aí a polícia lá, o exército mexicano, prendeu. Aí depois soltaram os caras e falou, não, foi um mal entendido. Soltaram, mas aí... O presidente doidão lá falou, não, tenho raiva deles, tenho raiva do Huerta, vamos invadir um pedacinho ali. Aí invadiram, e nessa invasão, que os mexicanos chutou o cu dos Estados Unidos, isso aí é lindo de ler, os Estados Unidos agiu muito legal de forma diplomática. O Brasil chegou lá e falou assim, meu, calma, vamos trocar ideia, vamos conversar, sabe? E eu acho muito foda isso, porque a gente tem um complexo aqui no Brasil de sempre falar, nossa, o Brasil é uma bosta, né? Brasil é uma merda, Brasil é um lixo, Brasil nunca teve guerra, não sei o quê. Aí nego, cara, nego vai fazer podcast sobre Segunda Guerra Mundial e começa a falar do Brasil, aí nego fala, nossa, falar do Brasil na Segunda Guerra é uma sacanagem, mandou meia dúzia, não sei o quê. Cara, mandou meia dúzia. Aquela coisa de ficar atirando em golfinho, né? É, e outra, mandou meia dúzia, eu já acho que mandou muito. Eu já acho que o país não tem que ter guerra, cara. Negou, ah, não, mas eu queria ver 50 mil brasileiros na guerra, pra quê? Pra ver gente a Noruega daqui... não participou da guerra, ninguém falou dela. É, né, cara? Exatamente. É um pedaço maluco, né? Tipo, caralho, o cara deseja uma coisa completamente contraditória. Eu acho legal essa relação diplomática do Brasil com o México, e tem até hoje. O Brasil tem uma relação muito legal com o México, assim, é quase uma amizade, entre aspas, né? A gente tem todo o lance do Mercosul aqui, mas o México, apesar de não estar incluído aqui no Mercosul, tem uma relação muito boa com os países. Tanto que você fala de México, você não lembra de Estados Unidos, né? Você lembra mais de coisa espanhola. De Latinoamérica, né? Exatamente, né, cara? A relação só não é mais próxima porque o México tá um pouco longe mesmo, né? Sim, é por causa da distância mesmo, física. E eu acho os dois países muito parecidos, assim, o México e o Brasil. Então, se você conversa com um mexicano, tipo, eles chamam, tipo assim, gringo pra eles é americano. Tipo assim, a gente é tudo latino, a gente é tudo irmão. Sim, cara. E aí, tem uma coisa que é muito interessante a gente falar aqui no final. Que é, primeiro, o número de mortos foi triste, né? Estimam aí 4 milhões. É, então, calma. Estimam entre 1,5 milhão e 4 milhões. Mas, cara, 4 milhões é muito exagero. É muito exagero. Pelo tempo, pelo tipo de arma que eles usavam, pelo tipo de guerra. Tipo, guerra naval é uma das guerras que morre mais gente. Porque, cara, você tem um porta-aviões gigante, tem 300 pessoas lá dentro. Afundou 10 e morreu 3 mil, tá ligado? Então, é foda. O tipo de guerra, o tipo de conflito que eles tinham, que era muito de emboscada, mesmo esquema do Lampião, né? Então, pra você matar 4 milhões de pessoas assim, cara, demoraria pelo menos uns 60 anos. Então, quase que foi... tinha muito menos pessoas no mundo naquela época do que hoje, né? Então, né? Muita gente. E eu não lembro se a gente falou, mas foi tipo, isso tudo que a gente comentou aqui foi mais ou menos de 1910 até 1920, por aí, assim, né? Em termos históricos, é pouco tempo, entre aspas. 10 assim. Anos, né? 10 anos, sim, foi pouco, sim. Né? E outra, tem uma questão muito interessante aqui, que aí você vê como a história é louca, né? Como os Estados Unidos não tem controle de tudo. O que, que a gente teve em 1914? Primeira Guerra Mundial, cara. Então, por conta dessas preocupações com a Europa, e aqui a Revolução Mexicana rolando, tá ligado? Primeira Guerra Mundial tava acontecendo, e aqui comendo pau, mano. Por conta dessa divisão de atenção dos Estados Unidos, a Revolução Mexicana também foi um sucesso, tá ligado? Porque se os filhos da puta dos americanos focassem 100% aqui nessa porra, mano, ia ser muito difícil os caras conseguirem qualquer avanço. Porque pros americanos não seria interessante, né? Não seria, eles queriam dinheiro, mano. Eles queriam, era uma época, hoje em dia a gente vive... E igualdade social não traz benefício pra quem quer dinheiro. E era o que a galera da Revolução lutava, né? Igualdade pro povo e tal. Exato, né? E outra, hoje a gente vive o capitalismo. Aí o pessoal tá cansado de ouvir isso, né, gente? O capitalismo, não sei o que, não sei o que. Mas para pra pensar, o capitalismo vem nascendo de épocas pra cá. Antigamente, o dinheiro, cara, era uma merda, ninguém tava nem aí. O que interessava eram as terras. Porque, pô, se você não tem terra e tem dinheiro, o que você faz? Recurso mineral. Não, o comércio como é hoje não existia antigamente. Era totalmente diferente, né? O foco era muito mais em ter propriedade, né? Aquela questão da propriedade é roubo. Que você vai em tal lugar, pega uma terra X, arruma um papel lá no cartório e ela é sua. Acabou. Tipo assim, foda-se quem tava lá antes. Tá? E outra, tem a questão da comida que a gente falou. Que é uma questão vigente em toda a história da humanidade e que tá sempre de background. Toda essa questão de reforma agrária tem muito a ver com alimento, com comida, cara. Com o nego plantar coisa pra comer. E tem muita gente morrendo de fome em toda a história do mundo simplesmente porque o nego pega uma porra de uma área gigante que você poderia fazer uma cidade ali, se essas pessoas quiserem, de plantação e o caralho, e você pega e confisca isso ou dá pra alguém e às vezes não faz nada com essa porra. Aqui no Brasil a gente tem muito isso, a gente tem áreas... Mano, na prática é roubo mesmo, né? A questão da propriedade é roubo. É falta de vergonha na cara, tá ligado? É, porque é o pensamento simples de que, tipo, quem tem terra não passa fome, tá ligado? Nem que o cara, nem que o cara coma só feijão. Planta um monte de feijão e fica comendo feijão o dia todo, mas não morre de fome, tá ligado? Exato. A galera não tinha terra, não tinha um pedaço pra chamar de casa, tá ligado? Aí, fudeu, é muito bizarro isso. Sim, cara, isso é uma merda, né? Ó, aqui no Brasil, cara, a gente tem... área. O Brasil é foda. O Brasil, não tô sendo nacionalista nesse programa não, mas o Brasil é foda nessa questão de terra, maluco. E o nego fala que tem uma terra fértil do caralho, etc, né? E tem muito lugar, cara, que tem lá a terra foda pra caralho, é área gigantesca. Não tô falando pra desmatar nada, não. É área que já nasce coisa. Já nasce fruta, nasce o caralho. A fruta cresce linda, maravilhosa, sem agrotóxico, sem porra nenhuma. Sabe o que acontece? Ela cai no chão, apodrece e some. E aí, daqui a próxima colheita, ela cresce, cai no chão, mesma coisa e fica nesse, sabe? E muita gente morrendo de fome. Então, tipo, sim, esse tipo de reforma é interessante se for feito de forma inteligente, é lógico e tal, porque você salva vidas. E a questão toda aqui era salvar vidas. Aí, porra, morreu gente pra caralho? Morreu, mas, cara, eu garanto pra vocês que depois que teve toda a revolução, que nego teve um pouco mais de direito, teve um monte de terra que foi restituída, que a gente falou aqui no programa, inclusive, né? Eu tenho certeza absoluta que só do nego falar assim, cara, agora a gente pode viver em paz na nossa, já valeu a merda toda que eles passaram, tá ligado? Sim, sim. E, não, e morreu porque morreu tentando mudar. Era tipo assim, a gente vai morrer aqui pra que não morra mais daqui a pouco, né? Era tipo, era aquela parada de morrer por um propósito, assim, era necessário. Você acha que as pessoas gostam de ter uma revolução, sabe? Cara, meu irmão, é só pensar, é simples, ali pertinho, Guiana Francesa, tá ligado? Vive na merda ali, velho. É, tem mais, pronto, Guiana Francesa é um exemplo que eu tenho mais na minha mente, velho. Que fica ali na beirola ali entre sul e central, tá ligado? E vive na merda foda, meu irmão. Porque não, a galera não conseguiu fazer por onde, tá ligado? E, tipo, tá ruim pra caralho, tá ligado? É muito bizarro isso. É uma merda, né? E lá tem rio, a porra toda, né, cara? É foda. Tem muito lugar do mundo que... É aquele bagulho da ganância, né, mano? É tão simples de resolver, né? Algumas coisas seriam tão simples de resolver. Tipo, mano, você tem uma fazenda gigantesca. Aí você tem um parente que tá lá morrendo de fome. Pega um pedacinho dessa fazenda e dá pro cara. Vai viver lá, maluco. Mas não, a gente às vezes é escroto, né? A gente fala, não, eu consegui porque eu trabalhei. Ele não trabalhou, então eu não vou ajudar ele, né? A gente é meio escroto. A gente, como eu digo, como humanidade, né? E, puta, é tão simples, né, mano? Pô, dá um pedacinho e às vezes o cara trabalhou tanto quanto, mas não teve as mesmas oportunidades, tá ligado? Tipo, na época, pensa lá no Porfírio. Você é um camponês, o cara arrancou sua terra e agora você é um camponês que é obrigado a prestar conta pro fazendeiro fodão lá. E aí você, mano... trabalha pra comer um pouquinho ali, pra dar tudo que você lucra pro fazendeiro ou pro governo ditador que você tem, e você tá ali na bosta, enquanto tem uma elite lá, desfrutando de toda a tecnologia, avanço, dinheiro, regalia, tudo do bom e do melhor, e você não consegue avançar, não consegue ser ninguém. Não é porque você não tá trabalhando, você tá se fudendo lá no, na roça, tá ligado? Mas, sim, sim. E aí, você não consegue, sabe? Porque ninguém deixa você fazer nada. É por isso que a galera saiu em armas, porque é o desespero, mano. É o desespero. Tem uma questão também que a gente acabou passando, que também não entraria no programa, mas entra aqui só como informação, que foi aquela gripe, né? Teve uma pandemia de gripe desgraçada em 1918 que morreu 500 mil de pessoas. Isso aí, maluco, tudo a merda que tava acontecendo, sabe? Ainda tinha esse monte de doença, essas porras. É um problema sério, social, econômico, de sanidade, de humanidade, cara. É um problema foda. Então, pro cara chegar no extremo de pegar a arma e conseguir montar um exército de 60 mil negros, maluco, é porque realmente o desespero tava muito grande. O cara às vezes fala, puta, tô passando fome. Você fica o dia inteiro sem comer, você fica desesperado. Fica uma semana sem comer, cara. Eu já fiquei 3 dias sem comer. Por conta de uma merda que aconteceu na minha vida. Cara, é terrível. Você pensa em coisas assim que depois você fica com vergonha. Que você pensa em fazer, sabe? E, mano, imagina essa galera vendo filho. Eu não tenho filho. Eu tava sozinho na época e já foi uma merda. Imagina nego com filho pequeno, criança, o cacete, sabe? É um desespero foda, cara. Então, esse tipo de revolução tem muito preconceito, né? A galera sempre, revolução, não sei o quê, nego associa muito, ouve muita merda e fala, ah, esse rapaz é assassino, não sei o quê. Lógico que é assassino. Todo mundo é. Quem não era? Qual a diferença do Zapato pro Duque de Caxias? Ambos assassinavam pessoas. A diferença era que um era do governo e o outro era revolucionário. Tem essa questão, mas a gente tem que olhar a coisa de um plano maior, sabe? Dá um zoom out no mapa e tenta olhar a coisa maior, assim, do que só um carinho. Entender o contexto primeiro, antes de sair falando, né? Às vezes o pessoal sai falando as coisas e nem entende o contexto da época, nem sabe o que tá por trás daquilo, né? Princípios do cara, por que ele tava fazendo aquilo, sabe? Isso me lembra... Era o assassino, mas porra, cara, ele tava numa guerra, né, velho? Exato. Fala, Raulzão. Você me lembra até quando falam mal do Nelson Mandela, que fala, ó, o cara se explodia perto das pessoas, te manda os outros se explodir, tá ligado? Uhum. É, cara, assim, se você vai pela parte diplomática, que a maioria deles tenta primeiro fazer essa parte diplomática, tipo, conversar, o cara não dá certo, você vai fazer o quê? Sentar e ficar esperando o cara te mandar uma mensagem, falar, ó, talvez um dia a gente dá, como chama, combina. Não, cara, você tem que ir pra frente. Cara, o Mandela... Tem que falar, né? O Mandela passou, não lembro agora, a gente gravou um programa aí, não sei se foi 20 anos, 30 anos ou mais, na cadeia. Numa porra, o cara tem quase 2 metros de altura, maluco. Ele ficou numa cela lá que tinha, sei lá, 2x2, uma porra assim. O cara tentando de forma diplomática, de dentro da cadeia, anos, décadas da vida dele, tentando arrumar o negócio. Quando ele saiu pra fazer a coisa armada, militarizada, já era, virou o diabo. A galera muito, né, a galera foca muito numa coisinha, né? Puta, o cara matou, o cara fez, meu, olha o contexto, porra. Não, mas tem que entender o porquê, mano. Uhum. Tem que entender o porquê. É, não adianta você falar, ah, matou, mas mano, matou por quê? Aí Zapata pegou em arma, por quê? Por que que ele fez isso? Era porque ele queria ser rico? Era porque ele queria, ai, porque ele acha legal? Mano, era pra salvar pessoas, tá ligado? Era pra, tipo, lutar pelo seu povo. Se então, não tivesse na merda, ele nunca pegaria. É, mano, então, lógico, tipo, faz quem é que as sai conta da sua casa numa boa, comendo, dormindo, bebendo, pra ir matar nego na rua? Ainda mais contra o exército. Quem, né? Impossível isso. É uma loucura. E pro México foi uma revolução super importante. Porque tem monumento, tem história, tem filme, tem um caralho. O México abraçou a revolução de verdade. O que na época era tido como uma coisa ruim, né? A revolução era uma coisa ruim, era uma coisa contra o México, né? Pelo menos por parte do governo, era assim que era assumido. Mas hoje não, hoje o próprio governo abraçou e os caras falam, ainda bem que teve essa porra, porque hoje o México seria só mais um estado dos Estados Unidos, tá ligado? Ia ser verdade, um estado... É mais ainda, né? Mais ainda, né? É. E pra fechar, eu pergunto pra vocês, então, qual é o diminutivo de México? Pô, a gente passou o programa inteiro e ninguém respondeu ainda. É Mexiquito.